seu rádio. Quem é essa voz tão chique? É eu. Macho Véi. Tá aí o menino de ouro, derretendo dar o anel. Só tô me dando com essas coisas aí, a mulher chamando. Homem de ouro, desmanchando o anel. Fala aí, homem de ouro, desmanchando o anel. Um abraço aí a você que tá ouvindo agora nesse exato momento na beira da estrada, vendendo piqui, vendendo manga, vendendo melancia sem caroço. Tá nesse exato momento na boleia de um caminhão só. Tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, tchucu. Para! Você que tá nesse exato momento aqui, varetando o radiador, remendando o pneu da bicicleta, manda mensagem, manda áudio, porque o programa do Macho Véi é indo e vindo e vice-versa. Macho Véi, eu escuto aqui, sabe aonde? Eu escuto no sul do Brasil, através dos aplicativos. Tem muita audiência também, ó, chegou mensagem, ouvindo. Olá, pela Rádio Corno FM, a partir das 17 horas, lá nos aplicativos, na Alexa. Você que tem Alexa, pode botar aí. Alexa, Alexa, para o nosso aprimoramento moral. Corno algumas FM. Indagações que nós nos fazemos dentro, mas... de onde vim ao nascer, para onde irei depois da morte. Porque agora vamos chegar no quadro para você se lambuzar e se melar igual espinhaço de pão doce. Porque uns têm determinada petição e outros não. Momento horóscopo. O horóscopo de hoje é do signo de rasga mortalha, do 21 do 5 a 20 do 6. Tem gente que anda parecendo uma pantarma. E tem outras que são uma pantarma viva mesmo. Comida pra você do horóscopo nordestino de rasga mortalha é macarrão duro. Depois fica mole. O anjo é gente que sabe lavar roupa sem sabão, é o anjo. Essa tua amiga é bicha. Também lava. Número de sorte é 37. Só um rapaz velho sabe o que esse número tanto importa pra ele. Essa bicha não é moça, não. Não, todo rapaz velho tem muito dinheiro. A cor pra você do horóscopo nordestino é branco, parede de igreja. E branco, parede de hospital. Olha aí, no amor, ame alguém igual o vendedor de picolé. É ver a pessoa e gritar: olha o picolé, picolé. Só não chupa que não quer. Vixe. No pensamento, o que fazem na sua frente, pode fazer nas suas costas. Esco... Momento horóscopo. Fui passear de canoa numa bonita barragem. Eu fui com muita coragem, achando a coisa boa. Caía muita garoa e de uma água a canoa enchia. Para um lado pendia, para o outro ela tombava. Quando eu ia, ela voltava. E quando eu voltava, ela ia! Tá com palma, chover! Gabriel Diniz. Que delícia quer te ver de pouca roupa. Que delícia quer beijar a sua boca. Que delícia quer te ver embriagada e suada. Meu cabelo. fazer amor comigo. Luísa e Maurinho. Fecha a janela, tranca o quarto e liga o abajur. Só sua sombra na parede com o seu corpo. Encenação de excitação. Aqui quem manda nesta chibata, você, um abraço para ele, Cláudio Roseno. Eu mandei mensagem para ele, ele tá operado. Eu digo, o que foi, Cláudio Roseno? Não, eu operei da feura. Olha aí, macho. Ei, macho, velho. Você é Deus, pô. Eu boi no lambe, se lamber, eu corto a lenha. Meu amigo Cláudio Roseno, da Rede Boa de Comunicação 94,1, ele é o Magai, velho, do rádio, viu? Tá aí o menino de ouro, derretendo o anel. Vai! O homem é locutor, programador, é um showman. Esse é do banho, chega a ser esse. Queima! Lá é ele, viu? Aí bem. Eita, tudo bom? E nada pra se sente aí, seu Vanderlei. Se aquece. Deixa eu mandar um abraço aí pra você que está no estado do Piauí. Alô, minha Teresina, estado do Piauí. Também o pessoal da Aprovate, a maior corretora de seguros do Brasil. Aí o Raul também tá dizendo, macho, eu vou fazer o seguro pela Aprovate, a maior corretora de seguros do Brasil. Porque agora, chega no quadro. Olha aí o quadro, mais um quadro pra você não perder no final de semana. Macho Véi Filmes. Só quem gosta de filme, gosta de fuleiragem, é aqui no programa do Macho Véi. Perdeu o filme do Severiano Ribeiro. Tem tudo que você gosta. Tem os Vingadores, tem meu Flash, mas tem tudo aqui no programa do Macho Véi. E o primeiro filme de hoje é Pingoleta. É um pobre rapaz que se encontra numa situação de extrema liseira e que, de um dia para o outro, começa a ganhar dinheiro. Ele começa fazendo frete, carregando saco de arroz. É um carro de mão bem novinho. Esse filme vai passar na Rede Globo de televisão. Passa assim. Outro filme é Cadê o Bolo Frito? Eita, se for o que eu tô pensando. Dani é uma mulher que tem nas mãos o dom por ser tão macia que se especializa em fazer bolo frito. Mas com o passar do tempo, as mesmas mãos que faz milagre em fazer bolo levanta defunto vivo. Olha aí, macho. Não entendi nada. Macho Véi Filmes. Macho Véi Filmes aqui pra você curtindo o nosso lereado. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos ali dançar. E voltamos já, já, meu filho dos outros. Eu estava trabalhando perto de um alvoredo, quando saiu de um lajedo uma cobra se arrastando. A bicha vinha fungando porque morder me queria. Quando o cacete eu batia, a cobra se desviava. Quando eu ia, ela voltava. E quando eu voltava, ela ia, meu filho dos outros. Não entendi nada. Alfim, Maria, esse homem fala besteira demais, né? Programa do Macho Véi. Oferecimento: Aprovate Corretora de Seguros, a melhor corretora de seguros do Brasil. Não sai daí, já já tem mais fuleiragens com o Macho Véi. Toque sua vida com segurança. Venha para a Provate, a maior corretora de seguros do Brasil. Garantias para roubo, furto, incêndio, perda total por colisão ou capotamento, guincho e táxi ilimitado. Danos a terceiros até R$1 milhão. Chaveiro, hotel e troca de pneus em todo o território nacional. Ligue agora. 0800-591-1517. Seguro alto para veículos de qualquer ano, marca e modelo. Seguro residencial, empresarial, seguro de vida, homem e mulher contra o câncer, plano de saúde e muito mais. Aprovate Corretora. Ligue 0800-591-1517. aprovatecorretora.com.br. Aprovate. Nessa, você pode confiar. Vai, já bebendo meu cafezinho aqui, aí deu na rádio a propaganda da WA Celulares. Aqui de Porto Franco, que é a loja mais completa, em nome do Barbudo, em nome de toda a equipe, em nome de todos os profissionais da WA Celulares, nós queremos cumprimentar esta clientela maravilhosa que compra de nós. É a loja do Barbudo, é uma loja completa e assistência técnica, acessórios. E o Instagram é @barbudocelulares e o WhatsApp é 999-816-6429. Ou faça-nos uma visita na TV Carolina, no 61, no centro de Porto Franco. WA Celulares, socorro ali, uma loja completa, uma emoção, um sucesso, eu me emocionei. Rally Motopeças e Acessórios, com as melhores peças de qualidade da região. Óleo móvel semissintético, óleo móvel preto 20W50, óleo Gulf, lâmpada Philips original, rolamentos em geral para revisão em sua moto, lona de freio, temos kit para colocar partida elétrica na sua pop. Rally Motopeças e Acessórios fica localizado na Rua Cristal, número 682, Centro. Telefone fixo 63-3471-1693. Zap 63-99958-3707. Tocantinópolis, Tocantins. Voltamos com o programa do Macho Véi. Você me deu, achando que você já me esqueceu. Não sei se foi você ou se fui eu, menina, menina. Eu tô ficando com uma sensação. Eu fui a pista e você o avião. Você é o trem, eu a estação. Sou menina, sou menina. Será que eu lembro que eu não existia? Você dizia, oh. você o avião. Você é o meu, a estação. Sou menina, sou menina. Eu lembro beijos, prosa e poesia. Só na pele você me lambia. E eu dizia, baby, I love you. Eu lembro a cara que você fazia. Será que eu lembro que eu não existia? Do Macho Véi, 619-9999-8895. Come porrazão, tome, tome, tome. Ô, bagaço, chamega, vai. Só não vale pisar no pé. Irecê 91,7 Chique Chique, também 94,1 Alagoinhas, 98,1 Barreiras e também Itabuna 96,1. A todos da Rede Boa, chama que o coco é seco. Alô, máquina! Sai daí, Curubem! Máquina botou os dentes novo, ele tá com os dentes, rapaz, dá pra tocar uma valsa, viu, nos dentes dele. Eu não tenho nem pena. Joga ele, parece que escovou, foi com sabão em pó, viu? Esse máquina é demais, porque agora ele gosta desse quadro, viu? Você sabia? De acordo com o estudo, pessoas que evitam conflitos são as mais felizes solteiras. Olha aí. Inclusive, uma discussão com a mulher, ela sempre vai sair ganhando... mesmo perdendo. Olha aí. Não entendi nada. Esse foi o quadro. Você sabia? Você sabia? A mulher com rancor se zangou comigo um dia, dizendo que não queria me dar mais seu amor. Com um tição abrasador, ela atrás de mim corria, aonde me escondia, a danada me achava. Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia, meu filho dos outros. Chama, Raimundo. Fala, filho de moço. Essa aqui, hein? A senhora. Há muito tempo que eu te quero. Espero por você. Nem sei que estou apaixonada, mas sigo calada. O que vou fazer? Quando estou pensando mesmo, um dia eu vou criar coragem. coragem, bonito é o amor. Seu chifre ofrindo o programa do Macho Véi. Alô? Eu preciso falar com você. Pague dívidas. Era pra ter percebido, pouca fala, pouco um beijo, uma alerta de que o nosso amor tava ficando extinto. Tá se arrumando demais, perfumado e com um sorriso largo. Saiu, nem se despediu. Liguei pra perguntar que horas vai voltar. E a ligação caiu. Recebi um áudio, vi que estava errado assim que eu ouvi. Magníficos. Magníficos. Era pra ter percebido, pouca fala, pouco beijo, uma alerta de que o nosso amor tava ficando extinto. Tá se arrumando demais, perfumado e com sorriso largo. Saiu e nem se despediu. Liguei pra perguntar que horas vai voltar. Que a ligação caiu. Recebi um áudio vi que estava errado assim que eu ouvi. Com o programa do Macho Véi. E eu tô de volta, botando no seu radinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa o pau cair a folha, Raimundo. Deixa o pau cair. Ei, ei. Debreia aí, rapaz. Debreia. Não fresca, não. Debreia. Homem, fresca, não. Você parece que nasceu, foi de 7 meses, agoniado. Um abraço aos bichos de chifre nos ranchos, fazenda, sítio. Você que tá agora no alpendre, o cabeludo, que tá despenando uma galinha do pescoço pelado pra fazer no caldo baixo. Ei, ei, macho véi, você é meu, pô? E o boi do lambe, alô, cabeludo, tamo aqui procurando por você, cabeludo. Esse Zé Piroquinha não se garante, não. Joga ele dentro do cacimbó aí pra lavar essa viria dele. Ai! É, ele tá levando a vira agora. E agora, vem chegando mais um quadro pra você curtir no programa do Macho Véi. Chama... Macho Véi Entertainment apresenta... É a notícia do mundo. Brad Pitt permitiu que vizinho de 105 anos vivesse em sua casa sem pagar aluguel. Olha aí. E meu primo, que foi viver nos quartos da minha vizinha, também pra não pagar aluguel, ela disse, não, durma aqui nos meus quartos, que é melhor. Vixe, rapaz. Não entendi nada, mano. Outra notícia, gato nasce com polidactilia e chama atenção na internet. Olha que interessante, o bichinho nasceu com polidactilia. Pra quem não sabe, o gato Oliver, que chama atenção na internet por uma sua condição rara, polidactilia, que é diferente nos felinos comuns. Ele nasceu com um dedo extra assim pra lembrar, tipo uns polegares, o gato nasceu. No meu tempo, gato comia era rato. Não nascia com os dedos assim, parecendo gente, não. Tem até... Macho Véi Entertainment apresenta... O Jornal do Macho Véi. Fui atravessar um rio com a mulher que eu amava. A danada não nadava, foi grande o meu desafio. Me deu logo um arrepio, quando na água ela descia, pra cima ela subia. E pra baixo ela puxava, quando eu ia ela voltava, e quando eu voltava, ela ia negada. Tem muita chifre. Fazendo música agora, ela dá vontade de chorar, chega e tala. Bora, negão. Eu tô aí, meu filho. Eu tinha medo de encontrar e ser reincidente. Pra guerrear de novo como antigamente, pelo recomeço do que teve fim. Ao rei lá eu tive a certeza que a luta acabou. Chorei, mas tô rindo, doeu, mas passou. Você está viva, mas morreu pra mim. E o tempo que me abriu os olhos me fez despertar. É cego a vida toda, podendo enxergar. Vamos chotear o chumbado, seu Rubinho. Ô, chapadoná. Tudo começou assim, viu, meu gordinho? É. Novo como antigamente, pelo recomeço do que teve fim. Ao rei eu tive a certeza que a turma acabou. Chorei, mas sorrindo, doeu, mas passou. Você está viva, mas morreu pra mim. E o tempo que me abriu os olhos me fez despertar. Ninguém é cego a vida toda podendo enxergar. O nosso romance acabou-se. Fomos namorados e hoje somos ex. Foi muito melhor ficar sem do que ficar com. Tentar foi um erro, acabar foi bom. Quem gosta por dois, uma dez por três. Eu tenho emenda das juras que você quebrou. A vida não para por causa que a gente parou. Eu era refém do seu corpo e você do meu beijo. Se sou você, passado recordar pra quê? Estamos novamente livre em novo endereço. Toda liberdade tem que ter um preço. Eu ganhei a minha perdendo você. Você não é mais minha limpa, nem eu sou seu Deus. E a gente partiu dividindo nós por dois eus. Você não é mais minha limpa, nem eu sou seu Deus. A gente partiu dividido, nós por dois vezes. Chadinha! Ô, Chadinha de Isso é essa roda no pé de serra! Vai! Olha! Na cara de Maceió! Eu tinha medo de encontrar esse como antigamente, pelo recomeço que teve fim. Ao rela eu tive a certeza que a dúvida acabou. Chorei, mas sorrindo, doeu, mas passou. Você

macho velho, que manda nessa chibata aqui é você, tem áudio. É no WhatsApp 61999998895. Oi, boa noite, corno velho aí, tudo bem? Fresco! Oh, corno velho não, macho velho. Respeite a polícia! E aí, macho, tudo bom? Tá mole! Tô aqui sintonizada nesse programa que é 98,5, Barreiras. Elisângela Moura da cidade de Barreiras. Quer terminar de me criar? Quer mandar aí um abraço misteriosa. Misteriosa, o que é que ela esconde? E Duda, que tá sintonizada. Misteriosa e Duda. Valeu, macho velho. Um beijo, aonde tiver bom, cabelo. Bom dia, boa tarde, boa noite, mato velho, macho velho. Olha aí, ele participando. Olha. Ô, macho velho, manda um alô aí aqui. Aqui é seu amigo, o corno velho do pé. Ah. Eu do Jaçanã. Do Jaçanã. Aí, beleza? Moro. Ei, Jaçanã. Deixa eu mandar um abraço pra você que tá em Lusiânia curtindo o programa do Macho Véi, Pirinópolis, Goiânia, capital do Goiás, lá em Anápolis, a terra do Amado Batista, Anápolis Catalão também, a terra do Amado Batista. Além de corno é gaiato. Não, o Amado Batista tá casado, ele não tem chifre não, ele tá com uma morena agora, quente arrochada, mas bem novinha, olha aí, mano. Fala, filho de moço. Ele tá com uma mulher bem novinha. Arriscado bater o motor, queimar a junta do cabeçote. Bote aí uma dose pra Amado Batista, bote aí. Aqui, aqui. Oh, radiacho, aguenta! Fela da gaita! Eita, programa velho caceteiro é assim mesmo. Andando de bicicleta na cidade catingueira, fui subir uma ladeira sem pensamento pateta. Ela ficou incompleta, que a corrente escapulia. Quando ajeitar eu ia, a corrente se torava. Quando eu ia, ela voltava. E quando eu voltava, ela ia. Ah. Programa do Macho Véi. Oferecimento: Aprovate Corretora de Seguros, a melhor corretora de seguros do Brasil. Não sai daí, já já tem mais fuleiragens com o Macho Véi. Toque sua vida com segurança. Venha para a Provate, a maior corretora de seguros do Brasil. Garantias para roubo, furto, incêndio, perda total por colisão ou capotamento, guincho e táxi ilimitado. Danos a terceiros até R$1 milhão. Chaveiro, hotel e troca de pneus em todo o território nacional. Ligue agora. 0800 591 1517. Seguro alto para veículos de qualquer ano, marca e modelo. Seguro residencial. Residencial, empresarial, seguro de vida, homem e mulher contra o câncer, plano de saúde e muito mais. Aprovate Corretora. Ligue 0800 591 1517. aprovatecorretora.com.br. Aprovate. Nessa, você pode confiar. Olha aí, gente, alô você! A Inove Locações, com a sua vasta linha de equipamentos para a agilidade da sua obra. E é claro, né? Vem com a Inove Locações de equipamentos para construção civil. Temos betoneiras elétricas, viu? É, meu patrão, e elétricas e a gasolina. Compactador de solo, famoso sapinho. Ei, escoras metálicas, marteletes de 3, 5 e 11 quilos. Geradores de energia, andaimes, contêineres e muito mais para você. As melhores marcas de equipamento para você, amigo construtor. Entregamos na sua obra. Estamos na rua Marechal Hermes, 234, no centrão de Porto Franco. Telefone 999-8177-3598. É para agilidade na construção. E Inove Locações, vem! Oferta todo dia, tem facilidade, tem variedade. Paraíba, Paraíba, aqui tem. Entrega e montagem grátis, tem muita vantagem. Tem amizade. Atenção Porto Franco e região, Tocantins Construções, tem tudo o que você precisa. Do básico ao acabamento. Cimento, telhas de fibrocimento, pisos e revestimentos, ferragens e ferramentas, tubulação, tintas, pias e até produtos para sua piscina. Qualidade, variedade e preço justo. Venha nos visitar na Avenida Valentim Aguiar, bairro Paraizinho, em Porto Franco, Maranhão. Fone Watts 99-98205-1134. Tocantins Construções, construindo sonhos. Voltamos com o programa do Macho Véi. Nesse forró eu sinto o cheiro do gajinho candeeiro, do salão a clarear. E a moçada tá dançando sanfoneiro, cochilando, mas não para de tocar. Todo mundo chamegando, cada um se esfregando no salão com o seu par. Morena, venha cá, me dê a mão, me aperte na cintura e vamos pro salão dançar. Morena, venha cá, me dê a mão, me aperte na cintura e vamos pro salão dançar. Toque sanfoneiro, eu paguei para dançar. Toque sanfoneiro, não deixe o foro parar. O velho candeeiro tá querendo se acabar. Toque sanfoneiro até o dia clarear. Toque sanfoneiro, eu paguei para dançar. Toque sanfoneiro, não deixe o foro parar. Eu paguei para dançar. Toque sanfoneiro, não deixe o foro parar. O velho candeeiro tá querendo se acabar. Toque sanfoneiro até o dia clarear. Forró, eu sinto o cheiro do gajinho candeeiro, do salão a clarear. E a moçada tá dançando sanfoneiro, cochilando, mas não para de tocar. Todo mundo chamegando, cada um se esfregando no salão com o seu par. Morena, venha cá, me dê a mão, me aperte na cintura e vamos pro salão dançar. Morena, venha cá, me dê a mão, me aperte na cintura e vamos pro salão dançar. Toque sanfoneiro, eu paguei para dançar. Toque sanfoneiro, não deixe o foro parar. O velho candeeiro tá querendo se acabar. Toque sanfoneiro até o dia clarear. De forró e fuleiragem com o Macho Véi. Rafael Alencar, o príncipe. Tati Guel. Canta, príncipe. Ontem te encontrei, você tava tão bonita. Demais, parecia até que nada aconteceu. O jeito de quem tá feliz. Quem tá de bem com a vida, sei lá, ou mais alguma coisa não me convenceu. Tati Guel, faz de conta que não está nem aí pra mim. Mas você não me engana, sei que você ainda tá bem. Me diz pra que fazer assim. Você pode ter o tempo pra pensar e uma eternidade pra se arrepender. Tá na cara, dá pra ver no seu olhar. Tô fazendo muita falta pra você. É loucura não ouvir o coração. Desse jeito a gente perde pra sofrer. Eu não quero te ver na solidão. Tô fazendo muita falta pra você. Eu tô fazendo falta. Eu tô fazendo falta. Tô fazendo falta. Oh, falta pra você. Eu tô fazendo falta. Eu tô fazendo falta. Tô fazendo falta. Falta pra você. Tadiguel. Rafael, vem cá. Ontem te encontrei. Tá com pau, macho véi. Já estamos de volta, filho de moça. Você ouvindo aí no carro, em casa, no trabalho, todos os bichos de chifre que escutam o Macho Véi, obrigado pela audiência espalhada por esse meu Brasil varonil. É o estado do Pará também, ouvindo em Ananindeua. Lá é o pessoal das plataformas Xcast, Rádio Satuba, tem Rádio Satuba aqui, tá ouvindo Leriada, Rádio Satuba, o Marrone Araújo, Gil Manoleto, Beatriz Souza, cadê? Beatriz Souza, pessoal da Rede Capital de Rádio, Rádio Satuba. Macho Véi, manda um alô, cadê? Chama. Ô, Macho Véi, bom dia, um abraço pra você, meu querido. Tamo aqui, tô aqui do lado do Alto Garça, Rio Alto Garça, aqui no Alcante lá do Mato Grosso. Manda um alô pra nós aí, hein? E aí, macho, a Rádio Satuba. Ok, macho velho. Beleza, ainda tô retransmitindo aqui o programa retransmitindo no sábado e agora também tá passando o teu programa. Depois eu vou entrar, porque é pelo aquele painel, os programas de programete, né? Que jogam lá. Olha aí, ele tá ouvindo pelos programas programete. Esse homem é uma potência. Esse homem é demais. Porque agora... Vem chegando o quadro. Aqui é. Resumo da novela. No programa do Macho Véi. Resumo da novela Liso com Liso Escorrega, capítulo 8. Aí, no resumo da novela Liso com Liso Escorrega, capítulo 8, Olavo pinta as paredes do seu quarto de rosa. Na cena seguinte, Ângela fala para Marcel não escovar a boca com a água do vaso sanitário. Tem muita chifre! Na cena seguinte, Donata sacode o vestido no meio da rua e o povo liga pro sistema de esgoto. Cala a boca! Pablo vê uma mulher pela primeira vez aos 59 anos. Ixi. Na cena seguinte, Teté diz que não tem mais sapato que dê nos cascos dele. Meu pescoço. E esse foi o quadro. Resumo da novela. No programa do Macho Véi. Aqui no nosso programa... Fui com minha vizinha tirar coco no coqueiro e ela subiu primeiro, seguindo na frente minha. Quando eu subia, ela vinha. Quando ela vinha, eu subia. Aí logo ela descia. Quando subi, eu tornava. Quando eu ia, ela voltava. E quando eu voltava, ela ia. Bateu, levou. Você está ouvindo o programa do Macho Véi. Bateu, levou. Pra perdoar, não tô de brincadeira, o negócio é sério. Cuidado. Participe do programa do Macho Vem. Prepara, o bailão vai começar. E o Viana Malvadão já chamou todas as bichinhas que joga no paredão, tu perde a língua. Aquecimento é aqui pra elas que gostam de balançar. Tu vai descendo lentamente, começando a rebolar. Agora que tu desceu, vai ter que subir. Rebolando lentamente, jogando a bunda pra mim. Oi, esse aqui foi aquecimento que eu fiz para as novinhas. Agora se prepare, joga a bunda. Essa chibata é você. Participe. Tu me lasca. É, no programa do Macho Velho não lasca não. Só vai pela beiradinha, viu? Manda mensagem aí. 619-9999-8895. Agora há pouco eu errei. Foi muito esse número, viu? Já começou. Já, já. Vai, vai. Come, vai. Me fresque não. Ô, oh, senhor, tá bom. O senhor viu aí o rapaz perguntando se já começou o programa da fuleiragem? Será se ele tá dormindo? Deixa eu ver, tem áudio, tem. Já foi quadro que só molesta. Tem áudio aí? Chama. Um abraço aí pra ele, Ganso. Alô, Ganso. Um abraço também à cidade de Catu, em Salvador. 96,1 é o programa do Macho, véi. Pela 94,1, a rede boa de comunicação, a Bahia inteira ligada ao Brasil e o mundo. Em Salvador é 96,1, 94,1, 98,5, em Barreiras é todo mundo. Lá no Maranhão, em Buriti Bravo, 87,1, meu amigo Júlio César, potência. Ei, desça daí. E agora vem, chega no quadro, chama... Chama! Fala, filho de moça! É não, é? Ora sim, ora sim. Plantão policial. Do Macho Velho. Macho Velho Entertainment apresenta. Aqui, ó. Homem enterrado na neve registra momento em que cão de resgate o encontra. Meu Deus do céu. Meu Deus. O homem foi encontrado por um cãozinho solitário. Olha aí. Flo é um cão de resgate de 4 anos e está encantando o mundo com a sua bravura e fofura. Em um vídeo emocionante, Flo aparece cavando com agilidade na neve até encontrar e salvar um homem que durante o treinamento simulado filmava a cena. Além de impressionante, é de derreter os corações. Esse cachorro aí, ele é bom pra caçar é peba, porque caça na neve é bem bom. Plantão policial. Do macho, véi. Eu vi uma doida andando sobre a linha do trem e quando dou fé lá vem o trem se aproximando, fiquei por ela gritando, mas ela não me atendia. Quanto mais o grito ouvia, mais ela se atrapalhava. Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia. Ave Maria, esse homem fala besteira demais, né? Se não tivesse ido naquele domingo, naquela boate com os meus amigos, eu não teria encontrado tu, não teria me apaixonado por você. Chegou me dando um beijo daqueles que tiram qualquer um do rolê. Vou tirar essa pulseira do meu braço, boto lá no meu dedo. Agora na sua cama, me prende no seu abraço. Não quero mais ser solteiro. Por você eu largo essa vida de pilantra. Tira essa pulseira do meu braço, bota o anel no meu dedo. Meu domingo preferido agora é na sua cama, me prende no seu abraço. Não quero mais ser solteiro. Por você eu largo essa vida de pilantra. É o Natanzinho, Cacá e Pedrinho. Ah, se eu não tivesse ido naquele domingo, naquela boate com os meus amigos, eu não teria encontrado tu, não teria me apaixonado por você. Chegou me dando um beijo daqueles que tiram qualquer um. Essa pulseira do meu braço, bota o anel do meu dedo. Meu domingo preferido agora é na sua cama, me prende no seu abraço. Não quero mais ser solteiro. Por você eu largo essa vida de pilantra. Tira essa pulseira do meu braço, bota o anel no meu dedo. Meu domingo preferido agora é na sua cama, me prende no seu abraço. Não quero mais ser solteiro. O Natanzinho tá largando essa vida de pilantra. Já larguei. É desenhar um centinho, tá? Esse macho véi pro cão só falta o rabo. Eu não quero mais te perder. Eu tiro a roupa do meu coração, me mostro todo a você. Preciso te dizer o quanto eu te amo. Dispensa Corpo é o IML, o macho véi, não. Você que tá nesse exato momento parecendo um pau pelado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fresca não. Rapaz, fresca não. Véio aqui é experiente. Passado na casca do galho. Alô, Edson Rabelo. Você que é do mel e o boi no lambe. Se lambeu, corta a língua. Agora, nesse exato momento, ouvindo nas rádios em todo esse meu Brasil. Também tem emissora, sabe aonde? É a mais nova afiliada aqui, rapaz. Reiniciou. Rapaz, reiniciou o computador, aí é demais. Desse jeito ele não ajuda, não. Mensagem 619-9999-8895 agora. Vem chegando o quadro. Balcão de emprego do programa Macho Véi. Ah, Macho Véi, tô desempregado, tô com 5 anos, tô com 10 anos, tô com 1 mês desempregado, tem vaga. Muitos empresários apostam aqui nas vagas de emprego, mandando para o programa do Macho Véi. Tá desempregado? Vamos lá para preencher essa vaga para você trabalhar como repositor de chifre. Tem também. Aqui, ó, as vagas de emprego de hoje foi mandado pelo Abílio, empresário no ramo de Ele tem uma borracharia, empresário no ramo de remendar pneu de trem. Ele tá precisando de 45 pessoas para preencher essa vaga, remendador de pneu de trem. 45 vagas, também aquecedor de fogo para esquentar o fogo. 39 vagas, daqui é o dono da churrascaria, coma e deixa o resto com a gente. E a outra vaga de emprego é varredor de praia para tirar areia quando baldear. 5 vagas. Balcão de emprego do programa Macho Velho. Parece não. Eu entrei numa lanchonete para um lanche fazer. Chamei com todo prazer o nome da garçonete. Ela era Elizabeth, mas como eu não sabia, eu lhe chamava Maria e ela nem escutava. Quando eu ia, ela voltava. E quando eu voltava, ela ia. Programa do Macho Véi. Oferecimento: Aprovate Corretora de Seguros, a melhor corretora de seguros do Brasil. Não sai daí, já já tem mais fuleiragens com o Macho Véi. Toque sua vida com segurança. Venha para a Provate, a maior corretora de seguros do Brasil. Garantias para roubo, furto, incêndio, perda total por colisão ou capotamento, guincho e táxi ilimitado. Danos a terceiros até R$1 milhão. Chaveiro, hotel e troca de pneus em todo o território nacional. Ligue agora. 0800 591 1517. Seguro alto para veículos de qualquer ano, marca e modelo. Seguro residencial, empresarial, seguro de vida, homem e mulher contra o câncer, plano de saúde e muito mais. Aprovate Corretora. Ligue 0800 591 1517. aprovatecorretora.com.br. Aprovate. Nessa, você pode confiar. Onde é o melhor lugar pra quem vai construir ou vai reformar? ConstruBem, vem pra cá. Na ConstruBem você vai encontrar excelente qualidade. ConstruBem conquistou nossa cidade. Temos materiais elétricos, hidráulicos, tintas, ferramentas e muito mais. É na ConstruBem que a gente vai. ConstruBem, o melhor sempre faz. Vem pra ConstruBem, outra melhor não tem. Reforma ou construção, tá na mão. ConstruBem é a solução. Tudo que você procura para construir ou reformar com qualidade, então vem pra ConstruBem. Temos materiais elétricos, hidráulicos, tintas, ferragens, ferramentas, pisos e revestimentos, caixas d'água, louças para banheiro, cimento, portas, janelas e muito mais. Venha conferir e nas suas compras aceitamos cartões e dividimos em até 6 vezes. ConstruBem, Travessa Tocantins, em frente à feira coberta, no centro de Porto Franco. Telefone 982240100. ConstruBem, materiais para construção. A sua obra começa aqui. ConstruBem. Atenção, atenção! Precisa de medicamentos com preço justo e condições especiais de pagamento? Então venha para a Tocantins Farma. Aqui na Tocantins Farma você encontra medicamentos éticos, genéricos e similares com descontos incríveis. E para facilitar ainda mais, aceitamos cartões de crédito com parcelamento que cabe no seu bolso. E tem mais! Aproveite as promoções exclusivas na Tocantins Farma e peça pelo WhatsApp ou venha nos visitar. Tocantins Farma, cuidando de você e da sua família. Proprietários Marcos Oliveira e doutora Iana Lara garantem um atendimento de qualidade com aquele carinho e cuidado que você merece. Tocantins Farma, satisfação em servir bem. Visite-nos e aproveite as melhores ofertas. Avenida Tiradentes, número 59, próximo ao Hotel Dias. Telefone 99981880483. 483 Tocantins Farma. Satisfação em servir bem. Z Sabe aquela obra que há muito tempo você queria fazer? Em Porto Franco você conta com a Metal Sul. Agilidade, precisão e qualidade é com a Metal Sul. Tudo o que você precisa para sua construção ou reforma. Materiais elétricos, hidráulicos, pisos, tintas, acessórios para banheiros, ferros em geral para serralheria, ferramentas e muito mais. Entrega rápida no pé da obra. Metal Sul, a loja amiga da sua construção. Avenida Valentim Aguiar, bairro Paraizinho, em Porto Franco. Fone 99-3571-9120. Voltamos com o programa do Macho Véi. Esse roxinho no seu pescoço, que toda noite você some feito sol. Ele já viu que você faz amor sem gosto, que outro peixe tá mordendo seu anzol. Ele fecha os olhos. Some feito sol. Ele já viu que você faz amor sem gosto, que outro peixe tá mordendo seu anzol. Ele fecha os olhos porque te ama, até gosta dele, mas você não ama. E o que tá faltando lá? Sobre minha viver. No mesmo lugar espero por você. Eu te acompanho onde quer que vá. Se bata a saudade, vem me procurar. Ah, vou te amar, vou te amar, vou te amar. Vou me chamar de papazinho quando você precisar. Vou te amar, vou te amar, vou te amar. Vou me chamar de papazinho quando você precisar. Isso é Vitor Fernandes. Vou me chamar de papazinho quando você precisar. Eu escutei sua barriga fazer tibungo. Sua barriga tá com canário belga dentro, é, macho? É com boi dentro, feito. É, barriga, vai comer, vai ali, ó. Tem um sarraboi e uma panelada. O menino com a barriga aí fez tibongo. É bicha, né? Ah, ele tá com a barriga cheia de verme, tá aí nessas ginatas daí. Essa tua amiga é bicha? Ah, não, o menino tem uns 45 anos com a barriga com fome, ó. Fala direito, mói! Manda mensagem, um abraço aí aos bichos de chifre, meu amigo. Ele, Idaspe, cantor e compositor Idaspe. Também Leandro Vanja, lá na cidade de São João dos Patos, no Maranhão, ouvindo através da 87,9 Sertão FM 87,9. Macho véi, quero ouvir aí o quadro Superstição. Não aguenta. Aqui, ó, a superstição que chegou. Tem nome não dessa superstição? Quando a pessoa fala que... Ah, Raimundo Inácio, macho véi, uma superstição. Quando a pessoa vê outra falar em piolho, ou até mesmo vê o piolho e começa a coçar a própria cabeça, o que pode ser? Só tem uma coisa a lhe dizer, viu? É gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia. Superstição. Não me deixe para lá. Passarinho engaiolado não sente felicidade, como dentro da floresta, onde a vida é de verdade. Por mais que ele cante lindo, é ao dono pedindo que lhe dê liberdade. Vai varrer a casa, mulher. Ainda bem. Macho velho. Queijada pro mar, tumba para o motel e na boiada eu sou carrasco. Na cama eu sou cruel, o uísque, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro. Galera fica doida na balada do vaqueiro. Olha o mandei lavar meu carro, regular meu paredão. Separei meus cavalos, quarto de milha, lasão. Peguei a minha cela, espora, luva, chicote. Cavalos lá em cima do reboque. Comprei a bebida, convidei a mulherada. Chegou o fim de semana, eu vou partir pra vaquejada. É da vaquejada pro mar, do papai no hotel e na boiada eu sou carrasco. Na cama eu sou cruel, com whisky, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro. Galera fica doida na balada do vaqueiro. É da vaquejada pro mar, do papai no hotel e na boiada eu sou carrasco. Na cama eu sou cruel, com whisky, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro. Galera fica doida na balada do vaqueiro. Olha que eslova, a mistura que eu gosto. Mandei lavar meu carro, regular meu paredão. Separei meus cavalos, quarto de milha, lasão. Peguei a minha cela, espora, luva, chicote. Coloquei os cavalos cavalos lá em cima do reboque. Comprei a bebida, convidei a mulherada. Chegou o fim de semana, eu vou partir pra vaquejada. É da vaquejada pro mar, do paparão, do hotel e na boiada eu sou carrasco. Na cama eu sou cruel, o uísque, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro. Galera fica doida na balada do vaqueiro. É da vaquejada pro mar, do paparão, do hotel e na boiada eu sou carrasco. Na cama eu sou cruel, o uísque, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro. Galera fica doida na balada do vaqueiro. No seu rádio. Quem é essa voz tão chique? Eu não vou mudar. Respeito, esse é meu jeito acanhado e matuto. Mas eu sei amar. Na cama carinhoso e na pista eu sou bruto. Bora, Rafael Fofinho, Pedro Fofinho, Júlio Fofão, Túlio França, a galera da Ultra Promoções, representando o Túlio Milionário. Olhe bem pra esse vaqueiro, já rodou o Brasil inteiro correndo gado. Posso até ter ganhado dinheiro, ter virado fazendeiro, mas eu sou do mato. Gosto do cuscuz, do leite, da água, do pote, do peixe, do açude. Vejo essas mãos calejadas, minha calça rasgada e que nada me ilude. Meu português tudo errado, não sei se incomoda o jeito de eu falar. Inveja em cima é em riba, pra onde é pro donde mais original. Moça, esquece a cidade, vem ver de verdade o que é ser amada. Eu só te peço uma coisa, respeite o meu jeito. Eu não mudo por nada, eu não vou mudar. Respeita, esse é meu jeito acanhado e matuto. Mas eu sei amar, na cama carinhoso e na pista eu sou bruto. Acanhado e matuto, mas eu sei amar. Na cama carinhoso e na pista eu sou bruto. O melhor repertório de forró e de vaquejando do Brasil. Isso é tudo milionário. Bora, Isaac Braga, em nome da Milionários Music. Bora, Neto Cirilo. Isso é tudo milionário. Do swing, Messinaldo. O Saori vem pra esse vaqueiro, já rodou o Brasil inteiro correndo gado. Até ter ganhado dinheiro, ter virado fazendeiro, mas eu sou do mato. Gosto do cuscuz, do leite, da água, do pote, do peixe, do açude. Vejo essas mãos calejadas, minha calça rasgada e que nada me ilude. Meu português tudo errado, não sei se incomoda o jeito de eu falar. Inveja em cima e riba, pra onde é pro donde mais original. Esquece a cidade, vem ver de verdade o que é ser amada. Eu só te peço uma coisa, respeita o meu jeito, eu não mudo por nada. Eu não vou mudar, respeita, esse é meu jeito acanhado e matuto. Mas eu sei amar, na cama carinhoso e na pista eu sou bruto. Eu não vou mudar, respeita, esse é meu jeito acanhado e matuto. Mas eu sei amar, na cama carinhoso, na pista eu sou bruto. O melhor repertório de forró e de vaquejada do Brasil, o forró raiz, é do menino da Rie, isso é tudo milionário. Bora, Jandê, guys, o homem das vaquejadas do meu RE, tem que respeitar. Voltei com agora com um quadro gostoso. Quem dispensa corpo é o IML. O macho véi, não. Oh. O povo véi. Olá para o quadro Povo Véi. Bom dia, macho véi. Sou o Zé Baiano. Tô ouvindo aqui no Mato Grosso pelo aplicativo da Rádio Corno FM. Bom dia, um abraço pra você, meu querido. Boa tarde, aqui, mano. Tô aqui do lado do Alto Garça, Rio Alto Garça. Aqui no Alcante lá do Mato Grosso. Manda um alô pra nós aí, hein. Macho véio, essa carniça de programa é bom mesmo. Eu escuto aqui todo dia com meu irmão. Parabéns, nota 10. É o José Valdo de Ibuí, Salvador. Também manda aí um abraço pra todos aqui ouvindo pela 96,1. Saudações, Mil Margarete. Um beijo, macho véio. Bem no cantinho. Eita, de acho aqui onde foi que... Não. Eita, de acho. Faz isso comigo não, que eu tenho um coração mole. Eu tenho o velho aqui, é desplanaviado. O velho aqui é... Diano! Bom dia, boa tarde, boa noite, mato velho, macho velho. Toca a música de Genevaldo da Serra, do homem que andava com abóbora, que é girimum. Oi, boa noite, corno velho, aí, tudo bem? Aí dentro! Corno velho não, macho velho. É o fresco. E aí, macho, bom? Tá mole. Tô aqui sintonizada nesse programa que é super maravilhoso. É. Elisângela Moura da cidade de Barreiras. Ô, minha príncipa. Eu quero mandar aí um abraço pra Misteriosa. Misteriosa. Do maior valor. Tá sintonizada. A mulher misteriosa. Valeu, macho velho. Bom dia, boa tarde, boa noite, mato velho. Ô, macho velho, manda um alô aí aqui. Aqui é seu amigo, corno velho do céu. Eu do Jafanã, manda um alô aí. Claro, hein, Jafanã. Boa noite. Bom dia, boa tarde. Macho velho, boa noite. Ou boa tarde. Ou bundinha pra mim, como sempre, né? Eu tô aqui em Lamarão. Tá não, tá? É Beto Senna que tá falando. Por favor, manda um alôzinho pra meu amigo. Qual chama dele? Luizinho. Marido de Magnólia. Magnólia, do nome Bada de remédio. Do Bada Magnólia, aqui no povoado de Taba Lascada, em Lamarão, na Bahia. Taba Lascada? Ele tem chifre, mas não gosta de chifre. Não entendo como é esse camarada aí, não. Manda um alô pra ele aí, que ele tá te ouvindo. Olha aí, macho. Fala comigo, macho velho. Aqui é o Paulo, diretamente de Setúbal, Portugal. Tá eu e o meu mano Douglas e o meu mano Edson. Quero pedir uma música aí, especialmente pro meu mano Edson. Edson. Os Gargantas de Ouro. Não, não minto, Garganta de Ouro não. Alemão do Forró. Olha aí, ele falou Garganta de Ouro, me veio, foi outra coisa na cabeça. Ai, pai, para! Esquece de mim não, e solta meu áudio aí, eu quero. Tô doido querendo escutar Alemão do Forró, Lobo Mal. Não fique doido não, escute sem ficar doido mesmo. O Povo Velho. Esse foi o quadro Povo Feio, negada. É o programa do Macho Velho. Assim que você chegar na fazenda do patrão, ele com muita atenção vai a boiada contar. Aí quando ele notar que não está completada, ele de voz alterada vai lhe dizer: companheiro, falta um boi vaqueiro no meio desta boiada. Macho véi, quem manda nessa chibata é você. Participe. Você quer mais um saudoso caramelo? Pra relembrar de verdade, viu? Você paga em vaqueirão aqui com arrugado. Bota o boi no chão. Assista a corda do André de Capuçado no Ceará. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei. Quando te avistei pela primeira vez, me apaixonei pelo seu olhar. Seu olhar parceiro, seu andar fagueiro, fez esse vaqueiro se apaixonar. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei. Pouco sonhador, me perdi de amor, já nem sei quem sou, e tanto te amar. Me veio de jeito, aceitou meu peito. Foi você que pedacinho do acordeão. Nome de vídeos musicais. Alô, meu compadre. Você está ouvindo o programa do Macho Velho. E pra recomeçar, abri meu coração pra esse novo amor. Reconstruir o mundo que você reacender o fogo. Alô, Zé Ayrton! Oh, pra recomeçar. Você no paraíso, quero amar como se fosse. Vai fazer? Eu quero ouvir você. A primeira vez. Puxa o funk de Rebranças do Forró. Bora, safadão!